seguro se me encontro em apuros. Teu abraço é meu cais, Jesus. O teu nome é mel na boca, mil palavras são tão poucas pra dizer que bem me faz. Jesus, Pai de amor,